João Isabel, do nascimento, é um cara legal. Ele fotografou um massacre de Patinga. João Isabel, do nascimento, foi o único a fotografar um massacre de Patinga. João Isabel, é o João Isabel. João Isabel, é o João Isabel. João Isabel, do nascimento, morreu no massacre de Patinga. Os militares esvogaram os trabalhadores. Os militares mataram os trabalhadores. Os militares mataram os trabalhadores. João Isabel, João Isabel, João Isabel. João Isabel, do nascimento, é um cara legal. Ele fotografou um massacre de Patinga. João Isabel, do nascimento, foi o único a fotografar um massacre de Patinga. João Isabel, é o João Isabel.